O meu muito obrigado a todos. Não tenho palavras com que possa agradecer e não posso transmitir o que na minha alma sinto. Sou pequenino para receber tanta amizade vossa. Sou pequenino para receber tantas palavras bonitas, como o Sr. Presidente disse. Sou pequenino para guardar tudo. Tenho pena não ter um coração muito grande. Para poder guardar mais, gostava de ter um coração grande para poder guardar e elas nunca puderem as palavras sair de mim. Obrigado. Eu não sou merecedor destas palavras, não sou eu merecedor dos elogios que me dão, porque eu, sem o vosso amor, sem o vosso carinho, sem as vossas palavras, eu não era o Feliciano da Silva. Eu era um Zé Ninguém.